Neste quarto estudo, eu quero compartilhar um desenho e alguns dados que eu aprendi com o irmão Abe e que foram a forma mais maravilhosa que eu já vi de expressar algumas verdades que eu já conhecia, outras que eu fui aprender lá. E é necessário que a gente aprenda aqui, porque vai fazendo parte do nosso DNA como santos e como corpo de Cristo. E se você quiser, pode ir desenhando. Este coração é o reino de Deus. No reino de Deus, nós temos obras sociais? Temos ou não? Temos. No reino de Deus, nós temos hospitais? Temos ou não? Nós temos cesta básica? Nós temos, no reino de Deus, ministérios de louvor? Nós temos, no reino de Deus, ministério infantil, crianças? Temos. E por aí nós podemos ir enumerando uma série de ministérios, inclusive dar nomes a eles. Podemos colocar Jocum, podemos colocar Adonep, podemos colocar Asas de Socorro, APEC, podemos colocar ABPC, podemos colocar Visão Mundial, e vários, inúmeros. Exército da Salvação já se tornou até uma denominação, né? Tudo. Está dentro do reino de Deus? Está. Bem, obras sociais. Um espírita faz obras sociais? Faz. Isso está dentro do reino de Deus? Está. Não podemos dizer que não está? Está. Sopão, tanta coisa que faz parte do reino de Deus. Mas qual que é o coração do reino de Deus? Qual que é o coração do reino de Deus? Porque todas essas coisas que fazem parte do reino de Deus precisam se atentar para qual é o coração do reino de Deus. Esse é um princípio de uma empresa. Abrir uma empresa para capinar lote. Mas apareceu um serviço de chapiscar muro. E não tem tempo para atender os clientes. Mas apareceu um servicinho lá para chapiscar muro, não. Qual que é o coração da nossa empresa? Capinar lote. Qual que é o objetivo? Qual que é o centro? Qual que é o propósito? Qual que é o alvo? Qual que é a motivação? Qual que é o coração do reino de Deus? A igreja de Jesus. O coração do reino é a igreja. Quando Deus decidiu formar o homem, ele sabia de todo o processo. E nesse único plano, ele decidiu edificar uma noiva para o seu filho. E essa noiva é a igreja de Cristo. Um projeto de Deus não é um projeto alternativo de Deus, não. É o projeto original de Deus. Não, mas Deus queria os homens para seus filhos. Deus terá os homens como seus filhos por toda a eternidade. Mas há uma outra visão também, que no nosso caso temporal, precisamos usar essa expressão paralela. Mas onde Deus está, na dimensão de Deus, que não tem espaço nem tempo, não existe essa palavra paralelamente. Porque todas as coisas não têm espaço nem tempo. Então, no mesmo propósito, Deus também estava edificando uma igreja. Então, o coração do reino de Deus é a igreja. Precisamos entender que todas estas questões, todos esses ministérios que podemos dizer que é do reino, se não trabalharem em favor do coração do reino, trabalham contra. Por mais que nós possamos fazer atividades no reino de Deus, se nós não formos o coração de Deus, é a questão do ser e do fazer. Nós vamos trabalhar arduamente com 1 milhão de ideias, conseguindo fazer só 10 mil delas, e mesmo assim morrendo de trabalhar, de sufocar-se em atividade para conseguir fazer 10 mil delas. Mas ainda terão 999 mil delas para serem feitas. Ideias maravilhosas para o reino, mas que não nos levam para o coração do reino, que é a igreja. O desempenho do ministério para a edificação dos santos e edificação da igreja. O coração do reino de Deus é a igreja. Na igreja nós temos ministério de louvor? Temos ministério de casais? Temos ministério de acampamento? Podemos ter muitas coisas. Temos senhoras? Temos coral? Podemos ter um mundo de coisas. E agora tem... olha, quantos ministérios tem a sua igreja? Tem 64. Oh, como Deus está abençoando. 64 ministérios. Nós já estamos com 146. 140. Rapaz, meu, ouvi dizer que a igreja de tal lugar tem 539 ministérios. Meu Deus, já pensou quando chegarmos lá? Parece que o que tem se torna mais importante do que o que é. Então eu preciso avaliar no mesmo padrão que eu avalio as coisas do reino, eu preciso avaliar as coisas da igreja. Qual que é o coração da igreja? O coração da igreja, como igreja local, como igreja do Senhor, como igreja instituída por Deus, é a igreja nas casas. Ah, é células? Não. Essa expressão, a igreja nas casas, é um altar de Deus dentro do meu lar. Irmão, se nós andarmos na igreja e a nossa família não for alcançada, não tem propósito a igreja. Porque quando estudamos, já vimos aqui em outros estudos, Abraão, Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito do Senhor é família. Enquanto eu quiser atuar no ministério, mas atuar violentamente, poderosamente, e fazer as coisas da igreja, ou fazer as coisas do reino, mas a família não for edificada, caminhar em perigo, eu posso abandonar todas as outras coisas. O Senhor vai olhar para mim e vai dizer, isso tudo é palha, filho. Ah, mas eu fiz tudo bem, você fez muita coisa para a igreja, mas você esqueceu do coração da igreja, que é um altar dentro de casa. Então, a igreja nos lares é o alvo destes ministérios. Se eu tenho louvor, se eu tenho casais, se eu tenho, posso ter qualquer, podemos inventar, irmão, aqueles 595 ministérios. Porém, todos eles tem que trabalhar em unidade para o coração da igreja, que é vidas, famílias transformadas e em cada lar um altar para o Senhor. Não tem como ser diferente. Por isso que muita gente que estava no louvor, que estava no ministério, que estava no diaconato, que estava em tal departamento, muita gente que está fazendo muita coisa dentro da igreja, acaba tendo brigas, problemas, atrito, e sente isso, e reclama daquilo, e fala daquilo. Por quê? Porque o coração está enfermo. Se o coração está enfermo, tudo mais vai estar enfermo. Por isso que vemos tanto problema nessas áreas. Por quê? Porque são, na maioria das vezes, pessoas que têm o seu coração completamente enfermo. Irmão, você pode o que for, tentar o que for, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a riqueza, se o coração está fraco. O que foi? Meu coração. E o que é o coração da igreja? Vidas, famílias, um altar de Deus dentro de cada casa. Então não podemos fazer mais nada disso? Podemos fazer tudo isso. Mas precisamos entender que vamos esbarrar nas nossas próprias limitações. No louvor, no ensino, no casais, no acampamento, no grupo de senhoras, no coral, ou em qualquer coisa que inventarmos. criarmos, até com maravilhosas ideias e boa intenção. Qualquer uma dessas coisas, nós vamos esbarrar em dificuldades terríveis se não for em função do coração. Ah, mas então eu preciso ter o lar perfeito para fazer alguma coisa na igreja? Não, é o que eu mencionei ali. Precisamos estar no processo de Deus, priorizando o que é o coração e conduzindo as outras coisas, mas priorizando o que é o coração do reino, que é a igreja, o que é o coração da igreja, que é o altar nos lares,